93 SAC 146, 3 horas e 30, Guarulhos. Casa 1010 agora, bom voo. Taxi, Apache de Alfa, 18.6, Mini Débiga, boa passo. Após Abo está autorizada pro de Vitória da Conquista. Aguarde coordenação para o Quebec Vitor, confirme. Quebec Vitor 361. Sim, aguarde coordenação para o Quebec Vitor 361. Livro, o Epping de novembro, confirmando 120 por 15. Controle. Presente autorizado pelo Centro Recife, é PRO do Quebec Dito 361. Vai chamar o controle 1935, usando meia, bom voo. Mais coisa controlando a coisa da November. Então, 3-1-3, chamou pronto? Papá, Eco, ainda novembro, decolou da 1-7, cruzado 800 pés na sua escuta. Eco, ainda novembro, está sob contato radar, sobe ao 080, a saída arbórea elefa, confirme transporte de enfermo. Nós vamos captar órgão. Gente, transporte de órgãos vitais, o Eco, ainda novembro, quando possível, a radial, a proideal para o destino. 260 da presença. Da presente está autorizada a PRO direto do destino no 080, quando possível ser chamado de pouso. Valeu. Bruno 6, Contact Trem, chama a torre 118, decimal 95. Opa, 2295, obrigado. 1333, chama Recife. 13325, alternando 1251. Recife 3325251, obrigado. Guardando. Alô, Salvador, 142. Autorizado 350 Recife, via para o Whisky 58, decolar 10, curva esquerda, Pucaru é a saída. Controle ao parem 11935, aciona 5070 Cotês. 350 autorizado, 8910, decola, curva esquerda, Pucaru, 1950, correto, quando produção e posicionamento no 07. Cinco, recebi transmissão muito baixa, ok? Cheque equipamento. Temos a autorização para Guarulhos 360, copia? 360. Bem melhor, agora autorizado Guarulhos 360, via Upper Zulu 21, decolada 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, controle e opera em 11935, aciona 5055, cotejo. 360 autorizado para Guarulhos, via Upper Zulu 21, decolada 10, com o primeiro. Vou pedir para o senhor cotejar novamente, ainda recebi um pouco baixo a transmissão. Por gentileza, repita o cotejamento. Campeão, como recebe agora? 5-5, Xené. Seguinte, autorizado 360 para Guarulhos, via Prisulu 2-1, decolada 1-0, primeira curva direita, perfil Arbor, transmissão elétrica. 1-1-9-3-5, controle, 5-0-5-5, transponha. Correto, quando pronto, chama e puxa o saneamento no 1-1. Boa diferença entre a rampa e o glide aqui. A relação dos três graus está bem fora um entre um e outro. Toríndia, Juliette, Cairo, está autorizado. 1000 pés, decolada 107, curva direita. O corredor AC, controle 1935, aciona 01160, cotejo. Copiado, passo 4, aciona mensagem de decolagem, chame a torre, 1186. E aciona mensagem, chame para ingresso. Azul 4116, no solo 21, libera direito em 29. Agradeço aí a informação, só que pelo menos comigo aqui foi a primeira vez que reportaram, viu? Bom, tudo bem. É, vai parecer que tá puxando um pouquinho para mais do começo da pista, para comunicar com o nosso amigo, que pode estar fazendo a pista aqui. Obrigado. Sim, 193, está restrito agora a nível de voo 340 pelo Centro Recife. Restrito 340, tá 3193. 40 metros, 41. Chama Recife 1260, alternando 1288. 1, 2, 0128. Tan 3144, boa tarde, Fortaleza, autorizado 370, via Alfa-Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, controle opera em 19935, aciona 5053 no transponder, aguarde para o cotejamento. Azul 4116, prossegue Juliette para o 08. Tan 3144, prossiga com cotejamento. Correio 3144, quando pronto, estou em posicionamento, confirmo o gate. Controle, TAM 3193. 193, da TAM, prosseguir. Pode chamar o centro. Apresente o time Recife, 13325, alternando 1251. Ok, obrigado, uma boa tarde, uma feliz Páscoa a todos aí. TAM 3193. Comente, bom voo. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette no meu PES, corredor Axé, reporte farol da Barra, quando possível ser chamado de pouso. Ou no meu PES, farol da Barra, chama ao 55 Teorita. Gente, 55 da hora, o Vitor Índia Juliette. Saber controle. Papá, Eco Índia November, controle. Na sua escuta, prossiga, cruzando agora 50. Ciente, eu preciso de ser estimado de pouso para passar para o centro Recife. 1802, 1802. Ciente. Posso ficar desde Mateus 065 já, vou continuar aqui nessa rota. O senhor está em condições de informar que o senhor está presente para a modificação das regras? Plano modificado 1728-065, autorizado pelo controle Eco Índia November. E o Eco Índia November? De plano modificado aos 1728 Zulu, suba e mantenha o 065, o Eco Índia November. Juliette, tem frequência livre para coordenação. É. Boa tarde, sendo identificação DSL 080 na Proid Duna. Proid Duna, T3154. T3154, somente para informação, você vai cruzar lateralmente com o tráfego na posição de 11 horas, agora 38 milhas no rumo sudoeste, passando 065, mantendo 065 com o Papa 34. Tá bom? Negativo, Xavier 6213, informação November, Rio de Janeiro, nível 380. Autorizado, Galeão 36, copia? Copia. Galeão 36, está autorizado via Zulu 10, inicialmente, após segue a rota do plano, decola da 10, a curva é à direita, saída da El, Leda, Bridge. O controle em Salvador opera em 119, decimal 35, aciona 5073, cotejo. Autorizado 360 para Rio de Janeiro Galeão, Ampers do Lula 0, direita após a decolagem, Dial do Leda Brice, 1935-5073, considera 6213. Correto, quando pronto, soma em posicionamento no 05. Reportar no 05, considera 6123. controle. De November. Papapapá, Eco, de November, controle. No 54, tráfego já ultrapassado, desce para 3 mil pés, ajustado 1010. Papapá, Eco, de November, controle. Papá, Eco, Índia, November, transmissão às cegas. Para o serviço de informação, alerta, chama Recife, da 1260, alterna 1288. Eco, Índia, November, está escutando o trânsito 3154. Pastor Amador está pedindo para chamar Recife agora, 1260 em 1288. Salvador, o Eco Índia 90 copiou agora. Passa pela ponte, são 3154. São 3144 no 10, irá aguardar para o push. Nós já iniciamos o Avianca no 11. Boa tarde, informação África. 648, a identificação dessa 4000, pro de dono, ajuste 1010. 3154, livre de restrições à frente, 2000 pés, 1010, o ajuste, lift na área FXP, reposta estabilizada, 3154. Pode estabilizar, 3154. Salvador, 163, vamos estacionado. Nosso POB hoje é de 155, alternando o Galeão, autonomia de 4 horas. Copiar, o taxi é via Pátio Inda, ideal, ponto espera Sama Torre, no 86. Pátio Inda, ponto espera Torre, 86, muito obrigado. Boa, o Chanel 63, vamos seguir. TAN 3144, coordenem com a equipe de solo após a passagem do avião Garra da Guarda Livre e posicionar a Samitaca. Chanera 6142, pronto para o posto de cancelamento no 07. Chanera 6142, após a passagem do Airbus, da minha companhia autorizado que estiver aqui, pronto para ataque. Após a passagem do Airbus da companhia, autorizado o posto de cancelamento, chamada para ataque.